CD. Estúdio Artes, é na pele de tatu. Eita. Estúdio Artes, na pele de tatu. Proprietário, Lenilson Araújo. Apoio, Oficina do Celular. DJ Michael Fuleiragem. Te peguei ouvindo, hein? Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma, bumbum, toma, vai. Joga essa potranca e toma, toma, bum bum toma, bum bum toma, toma e toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bum bum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum bum toma, bum bum toma, toma e toma, toma. Alô, Madison, também é nosso amigo Arthur. Alô, Edson da Loja Evolução e Cleison Evolução. Toma, bum bum toma, vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Era o DJ Maicon, fuleiragem que vocês queriam, é? Então, toma! Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum toma, bumbum toma, vai, vai. Toma, toma, bumbum toma, bumbum. Manda pra ela, Zé. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum toma, bumbum toma. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma, toma e toma, toma. Alô, Will, da Tritão Branca de Neve. E aí, Danilo? Então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma, vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Pô, o grave, pô. Qual grave? Aquele do boom. CD. Estúdio Artes, na pele de tatu. Tatuagens temporárias, definitivas e pinceis em geral. Meninas, vai. Quando o grave bate, quando o grave bate, quando o grave faz bum bum bum dela desce, bum bum dela desce. Quando o grave faz bum, quando o grave faz bum bum dela desce. Vai, vai, vai, bum bum dela desce. Ela sobe, ela mexe, ela senta, ela desce, ela senta, ela desce. Quando o grave faz bum, quando o grave faz bum, quando o grave faz bum, bum. Pô, o grave, pô. Estúdio Artes, na pele de tatu. Proprietário, Lenilson Araújo. Apoio, Oficina do Celular. DJ Maicon Fuleiragem. Só pra garotinha, meninas, vai. Quando o grave bate, quando o grave bate, quando o grave faz bum, bum, bum, dela desce. Bum, bum, dela desce. Quando o grave faz bum, quando o grave faz bum, bum, bum, dela desce. Vai, vai, vai. Bum, bum, dela desce. Ela sobe, ela mexe, ela senta, ela desce. Ela senta, ela desce. Tritão Branca de Neve. Quando o grave faz bum, quando o grave faz bum, quando o grave faz bum, bum. CD. Estúdio Artes, na pele de tatu. DJ Maicon Fuleiragem. Virou fuleiragem mesmo, DJ. Começa a tocar tu vai se lembrar de que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga. Eu vou pegar e larayaraya. Só porque eu vou pegar e larayaraya. Só que eu vou pegar e larararara. Só que eu vou pegar e larararararara. Mulher gostosa, Estúdio né, Artes, tem na pele de tatu. Bundão. Proprietário, Lenilson Araújo. Apoio, Oficina do Celular. Pedro Pietro, os príncipes da pilha do céu, oito vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor ficando. É melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor ficando. É melhor que tu, balançando o bumbum. Vai! Melhor sentando, é melhor que canto. É melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor que canto. É melhor que tu, balançando o bumbum. Essa amiga eu vou pegar, ilaraiaraia. Só porque eu vou pegar, iraraiaraiaraia. Só que eu vou pegar, ilarararara. Só que eu vou pegar, ilarararararara. Solta o beat, concorrência da Chilique. E pra Maria é WM lá lançando mais um hit. Você está ouvindo DJ Maicon Fuleiragem. Alô, Buiu, da Triton Branca de Neve. Apoio, Loja Evolução. Alô, Gleison. Alô, Tiaguinho, Evolução do Gol Boladão. É que nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Vai pra atmosfera, truta. Atenção, senhoritas passageiras. CD. Valeu, Polodete e MC Leleco. Estúdio Artes, na pele de Tato. Dali, dali, dali. DJ Maicon Fuleiragem. Apoio Pedro e Pietro, os príncipes da Tato. Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó. Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum. Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum. Tudo que sobe, desce, tudo que vai e volta, já que você decolou novinha, agora posa. Apoio, Loja Evolução. O bumbum na tropa, posa o bumbum na tropa, posa o bumbum na tropa. Ela é eletro, né, filho? Estúdio Artes, na pele de Tatu. Proprietário, Lenilson Araújo. Apoio, Oficina do Celular. Alô, Maison. Também é nosso amigo Arthur. Alô, Edson da Loja Evolução. E Gleison Evolução. Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim, ó. Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum. Decolando, decolando, decolando com o bumbum. DJ Maicon Fuleiragem. Tudo que sobe, desce, tudo que vai e volta, já que você decolou novinha, agora posa. Posa o bumbum na tropa. Posa o bumbum na tropa. Posa o bumbum na tropa. Ela é eletro, né, filho? É o bicho, hein? Oh, na-na-na. Oh, na-na-na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na-na-na. Oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Na-na-na. Vai. Oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar?